É o efeito Jal, meu filho. São os tentáculos. São os tentáculos. É. Eu falei isso hoje, eu tava falando com um jornalista mais cedo, eu tava falando com o Jeffrey. Uhum. E aí, Jeffrey e Pio Medrado, e aí eles me perguntaram, vem cá, Jal. E como é isso de... É a volta do afrodisíaco ou é Jal? Aí eu só tô fazendo uma relação com a palavra tentáculos que ele acabou de falar. Uhum. Disse, não, rapaz, o produto é Jal. Aí Jal e seus tentáculos. Um dos tentáculos. Nada mais é, o ensaio afrodisíaco nada mais é que um braço do produto Jal. Assim como também temos um projeto do Jal Periferia, que é pegar o nosso show, que é pegar música, que é pegar a música que a gente produz e levar para as pessoas que não podem pagar o show, que não tem a menor condição, uhum, de ir no Pelô, pagar os 20, 30, 15, 40, não sei o que seja lá, né? Uhum. Então a gente, esse projeto Jal Periferia é um projeto que vai para os bairros do Brasil inteiro levar a nossa música. A partir de quando, Jal, isso? A gente vai tá com foco total e absoluto nesse verão no projeto Afrodisíaco. Certo. E aí assim que passar o carnaval, findando o verão e passando o carnaval, a gente começa com o projeto Jal Periferia. Agora, estando com esse foco todo no Afrodisíaco, a gente também vai ter três ou quatro inserções de um outro projeto nosso, que é o Luafro. Que aí a gente está buscando alguns lugares para fazer, talvez no Catuçaba, talvez lá no Alto do Andu, que é um luau de negão, sabe? É um luau rápido. Legal. Circulando.